mim. Diz que me ama pelo menos uma vez. Me manda flores, chocolates ou talvez. Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo.